Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. São 6 da tarde desta segunda-feira de calor na região da Grande Porto Alegre. Chegamos com Sicredi, gente que coopera cresce, telefonia Big da Miller, a moda está nas ruas e os amiguinhos do Pretinho como é hoje! E aí, Mr. B! E da Miller também está nas sacolas inúmeras. Ó, classificado. Inúmeras sacolas que circulei pelo shopping hoje à tarde. Da Miller é mesmo. É verdade, a galera tá comprando presentes da Miller pra presentear o seu amigo secreto, seu familiar. Eu comprei o meu no Big. Me faltaram mãos. Me faltaram mãos pra levar sacolas. Que legal, que massa, hein? Muito bom. Tu comprou no Big, Marcos? Comprei lá no Big, o menor preço. Show de bola. Data Folha comprova. E eu fui no Sicredi, na Sicredi pegar um empréstimo pessoal. Pra comprar presentes do Natal. Posso mandar um abraço? Pode, manda de primeira aí, vai. Bruno e Amanda, os filhos do Rangel, no aeroporto de Florianópolis, estavam lá, tiraram fotos, pediram mandaram um beijo pra vocês, disseram que são fãs de vocês, viu, no Pretinho Bar. É dupla sertaneja? É, o Bruno e Amanda. Ah, não. Bruno e Amanda. Desculpa, Bruno e Rangel. Bruno e Rangel da Band. Não, é filhos do Rangel. São filhos do Rangel. E isso me lembrou uma frase de uma música do pop rock gaúcho, que é: e aquela calça pendurada no varal é do Rangel. Me deu mal. Me deu mal. E tem também o bolero de Rangel, né? Bolero de Rangel. Esse aí eu só não, aquele livro, é o Ravel, Marcos. Ah, não, o Rangel. Mr. P tá bem, né? Tô bem. Tá bem. Marcos Pianjas também tá bem. Melhor ainda. Maurício Amaral está. Eu tô bem. O nosso querido Alcemar tá aí. Que beleza, Alcemarzinho. E a estrela móvel do Pretinho Básico de segunda, 6 da tarde, é o homem da zero hora, dos esportes e dos chopps cremosos e também das mulheres e dos livros. David Coimbra. David Coimbra. David Coimbra. Prazer te ter aqui, Davi. Ah, tudo bem, Davi? Cremoso hoje vai bem, né, cara? É, hoje eu tô entre... Haverá chopps hoje? Hoje entre os chopps cremosos e o espumante Perini, na verdade. Se nós começarmos com o espumante, depois a gente passa pro chopp. Tá louco, e daí volta pra casa com... Não, só um brindinho, cara. Táxi, um claro. Pretinho básico vai de táxi pro amigo secreto hoje. Verdade, é verdade. Não vamos avisar onde vai ser a festa, porque senão o pessoal da DPTC vai fazer batida na festa. Ah, Maurício, não me vem com hipocrisia, Amaral. Não me vem com hipocrisia, que eu tô cansado de hipocrisia. Se tu não tem dinheiro pra táxi, eu te pago, tá? Tá bom, então eu vou querer. Eu aprendi uma coisa com o Davi Coimbra, numa coluna que ele fez, cara, que ficou pro resto da minha vida. Que quanto mais civilizado é uma sociedade, mais hipócrita ela é também. É verdade. Incrível, a mulher criou a civilização. Incrível. Pra só a hipocrisia salva a civilização. Ó, que incrível isso, né? Porque nós, eu e o Fetter, a gente às vezes, eu em especial, às vezes me indigno com a hipocrisia. Eu também. Eu fico tentando falar a verdade. Eu também. E me sinto mal em desvendar a hipocrisia, mas sabe? Não, me mas sinto não mal. Podemos, mas não podemos ser assim, porque a civilização, da civilização é a hipocrisia. Não, não. É fingir. Mas não é tanto heroísmo. É ser educado, assim. Ser político, mas isso é bater nas costas. O que, que não é hipócrita? Isso não é hipócrita. Isso é convívio. Não, hipócrita. Eu vou dar um exemplo da hipocrisia reinante. Tá? Nós falamos aqui agora há pouco que hoje a festa de fim de ano da firme e tal. Ah, eu vou de táxi, eu vou beber chopp, eu vou beber espumante. Cara, eu não vou de táxi e não vou beber o suficiente pra me estragar, entendeu? Tudo bem, mas e se tu não falar que tu vai beber e tu beber e for de carro? Tu não tá sendo hipócrita, apenas tu não falou. Ah, mas eu vou estar sendo omisso daí. Não, mas daí alguém não tem falou, necessidade de falar. Falou, mas e se perguntado for? E se perguntado for? Dependendo pra quem. Tu tá pensando o cara não diz. E a civilização é assim. A verdade é que... Mas tá certo. Não, vou de táxi. A verdade é que as pessoas são assim, né? As pessoas mentem, as pessoas são hipócritas, as pessoas fazem coisas erradas, as pessoas fazem coisas assim. A vida é essa. A vida é assim. É, mas é necessário pro convívio. Não tem saída. Não adianta. Não tem saída. A afirmação pessoas não mentem é uma mentira, né? Claro. Já é uma mentira. Muito bem, depois deste momento filosófico aqui do início do Pretinho Básico, vamos com os destaques comentados do Clique RBS, mas seria muito legal fazer um programa autoanálise assim, né? Tipo, botando o dedo na ferida, né? Aquelas coisas, aquelas feridas da sociedade, aquelas que, né, Alcimar, hein? Mas vocês já pensaram que a nossa própria verdade, ela também se altera? Às vezes a tua própria verdade, dentro de alguns segundos, ela passa a ser uma mentira. Passa a ser uma mentira, ou passa a ser uma não-verdade, o que não é uma mentira. Exatamente. Sim, porque a vida é a real, é o fato ali em si. Agora, o pensamento, a filosofia, o diálogo, isso tudo pode ser hipócrita muitas vezes. É verdade. Não, e muitas vezes de fato. Crianças passam mal após homem levar ou lavar tonéis de lixo tóxico na Lagoa do Peri, em Florianópolis. Exatamente. Mas Almir... Pode lavar, querido. Lixo tóxico. Vai lavar um tonel de lixo tóxico na Lagoa do Peri? Mas como é que tu queres que lave? Como tu queres que lave? Com uma mangueira, água, com uma mangueira água. Na rua. Mas a Lagoa do Peri é grande, não vai. Mas as crianças passaram mal, o homem identificado apenas como Isaías. Isaías Almeida. Isaías é profeta. Foi utilizar a torneira de um dos tanques próximos às churrasqueiras para lavar 8 tonéis de plástico. Exatamente. Bastou o contato com a água para que se formasse uma espécie de nuvem tóxica e um forte cheiro tomasse conta do local. Cerca de 3 crianças teriam passado mal. Foram acionados a polícia militar e os bombeiros, que interditaram o local, recolheram os tonéis para averiguação. Eu vou te dizer uma coisa pra ti. Essas crianças vão ficar muito mais poderosas depois disso. É que nem a bactéria. Era criptonita. Elas vão ficar muito mais poderosas. Elas não vão mais pegar doença depois disso. Que isso, isso é uma coisa boa. As pessoas ficam tudo... Ai, não pode. Claro que pode. Tem que botar isso aí. Quantos filhos tu criou assim, Almir? 18. E desses, quantos são teus? 2. E o resto? Os gaúchos. O conformismo. Gaúcho. Ela tá até amigo de uns gaúchos aí, né? Tipo pousada, né? O que a tua mulher fazia na pousada? Arrumava os quartos. Camareira. Abuso de energéticos leva a problemas cardiovasculares. Pesquisa diz que 73% dos jovens consomem diariamente este tipo de bebida. Diariamente? Diariamente. Bem... O alerta surgiu por conta do impressionante aumento no consumo diário de energizantes no mundo inteiro. Estima-se que hoje 4 bilhões de latas de energizantes são agora consumidas anualmente em todo o mundo. 4 bilhões, bilhões de latas. Ah, nós somos 7 bilhões por planeta. Ano. Aí tem os indianos que não tomam isso lá, os africanos. Um amigo meu, o Cosme Rimoli, não sei se vocês conhecem. Cosme Rimoli, claro. Ele é cronista esportivo. Ele veio pra cá pra cobrir um jogo aqui e resolveu sair à noite. Da Folha, não é? Ele era da Folha. Ele era do Estadão, do JT. Tudo é a mesma coisa. E aí ele resolveu sair à noite e na balada, aquela coisa, ele tomou 6... latinhas de energético com uísque. Saiu picando. Foi pro hospital. Claro. Com taquicardia. Tentou se recuperar. Esse é o problema, né? Que a galera mistura com o destilado e vai tomando, né? Isso. Não toma uma latinha. Isso. Toma 4, 5, 6. É, mas uma coisa assim também, vamos separar as coisas. Uma coisa é um energético e sua função. Isso. E outra coisa é o energético misturado com uísque, vodka. Isso aí é uma bomba. Isso aí é uma bomba. É coisa boa, né? O energético, ele é a base de... O que é, Alcimar? É coisa boa, né? Eu não sei, é boa. A hora da obra precisa mesmo. Tá louco. Tu tá falando do energético sozinho ou com a vodka? Não, com uísque. Com uísque? Quick. O energético é uma mistura de cafeína com taurina e às vezes com guaraná e mais algumas substâncias lá e tal. Pra bombar mesmo. E pra bombar mesmo, pra te deixar, pra te energizar mesmo, né? Cafeína energiza, taurina energiza. E nós temos taurina no nosso corpo, né? O nosso corpo fabrica taurina. Ah, é? É. E aí acontece... Então, tô explicado. Acontece que eu, por exemplo, eu bebo uma lata de energético por dia. Isso é certo, lei. No mínimo uma eu bebo. E ainda assim, no exame de sangue lá, eu tenho baixa concentração de taurina no meu corpo. Mas diz aí que uma lata de energético é uma xícara de café. Uma xícara de café. Ok. Ok. Tá. Vai tomar 6, né? 10 xícaras de café no dia. Aí complicou, aí não vai dormir. Café com uísque. Café com uísque. Café com graspa. Irish coffee. Conhaque, né? Desarticulada a quadrilha que vendia êxtase para festas rave na região metropolitana de Porto Alegre e também no litoral norte do Rio Grande do Sul. Virge. Segundo a polícia, o grupo era responsável pela distribuição de drogas caras. O público-alvo seria composto por universitários e jovens de maior poder aquisitivo. Foi apreendido um veículo Chrysler Neon, dinheiro... Chrysler. joias, balança de precisão e também material para embalar a droga. O problema foi esse carro aí, que os policiais viram de longe. A maior droga é o Chrysler Neon. As idades dos presos vão de 21 a 30 anos. Bah, uns guri. Os guri, cara. Os guri, mas malandro, né? Querem dar de malandro, querem ganhar dinheiro com o Johnny. Meu nome não é Johnny. É. Né? Essa meu nome não é Johnny. É, exato. Eu tô nos cinemas com o palhaço. Meu novo filme. Mas a história do meu nome não é Johnny é essa, né? É isso aí. É um cara que vendia pros amigos, pra começou a ganhar muito dinheiro, pegou 20 anos de prisão. Que filme meu nome que não filme? É Johnny? Vai, meu nome que não é Johnny. Filme. Eu não sou o Johnny. É mais um filme meu nome que eu é não João vi. Estrela. É bom filme. Ver. Só pela Cleo Pires. A história ver. Do filme é demais. É. Tá e a interpretação também tem a Cássia Kiss, né? Como juíza, né? A promotora. Bah, demais a atuação da Cássia. É juíza mesmo, é juíza. E é uma juíza conservadora, né? Até que o advogado diz, olha, essa juíza aí... É, que ela diz que é jogo duro, né? Mas daí ela fica pensando... Mas ela sensibiliza com a história do cara, né? Mulheres ficam agressivas perto de outras mulheres que mostram muito o corpo. Ah, mas isso é verdade. Como é que é? Repete, por gentileza. Isso é verdade. Eu vou repetir com vagar e nós vamos durante 15 minutos dissecar a questão. Mulheres... As mulheres, tá? Sim. Imaginem as nossas mulheres. Certo. Elas ficam agressivas perto de outras mulheres que mostram muito o corpo. Opa! Porque nossas mulheres, eu posso falar sem medo de errar, conheço as mulheres de cada um de nós aqui, ou melhor, a mulher de cada um de nós aqui. Até a Dolcemar tu conhece, né? A Dolcemar não, né? Aliás... Não, tu não conhece ele. Parabéns, ele mostrou até uma foto dela esses dias. Ah, bom, conheço de vista, exato. Agora, as nossas mulheres são realmente bonitas. A mulher do Pio é uma mulher bonita, a mulher do Marcos é uma mulher bonita, a mulher do Davi é bonita, a minha mulher é bonita, a do Maurício, a do Cagê, a do Porã. Nós temos mulheres bonitas, fomos brindados com isso. Agora, quando estas nossas mulheres... A do Potter. Quando estas, a mulher do Neto. Quando estas mulheres... A do Lelê. Quando estas mulheres, as nossas mulheres, enxergam outras mulheres... O Duda Garbi. Falou do Davi? Elas enxergam mulheres com decotes pronunciados, saias mínimas. Estas mulheres intimidam as demais mulheres. É verdade. E as nossas mulheres não usam saias mínimas. Mas se for uma mulher gorda, É que nós somos uns bichinhos, entendeu, cara? É aquele negócio de defender o território. Entende? Dependendo do território, chegou uma ameaça ali. Chega uma cadelinha ali, abanando muito o rabinho. Porque homem é bicho, né? Homem é bicho, a mulher já sabe. A mulher que casou já sabe que o marido dela é um bicho. É um macho bicho. Sabe disso, né? Corre o risco por ter um marido macho bicho. Macho bicho. E aí quando chega uma fêmea bicho perto do marido... Já conhece macho bicho? Macho bicho. Daí a nossa mulher vira bicho. Entendeu? Aí é bicharada. Aí é festa na floresta. Entendeu? Tem uns macho bicha, não tem? Tem os macho bicha, é. Bom, as nossas mulheres então simplesmente não conseguem evitar olhares e comentários maldosos quando colocadas nestas situações. Olha que tipa, que vulgar aquela mulher. Eu sempre digo, quando acontece isso, chegar uma mulher com roupas minúsculas, saias realmente curtas, com pernas longas, seios... com Farcos. Decotes vertiginosos, né? Ah, decotes vertiginosos, como é que é? Rijos, né? Rijos. Bem rijos. Enfim, sabe o vale, o entreceio? Né? Sei. Aquele vale, tu olha, tu mergulha naquele vale e tu te sente sentindo pra... voando nas montanhas rochosas, aquelas dos Estados Unidos. Sai voando, Grand sabe? Grand Canyon. Bronzeadinha. Ou lá em Noronha também. Me lembra muito Fernando de Noronha. Pois é, então... Tem até o Fafá de Belém lá em Fernando de Noronha. Quando aparece uma mulher dessa... Fernando de Noronha tem uma praia chamada Buraco da Raquel. Deve ser isso. Então quando aparece uma mulher dessa... Onde enterraram a Raquel, né? E tu tá acompanhado da tua mulher, a tua ilustríssima mulher, e vamos, isso é um serviço para os nossos ouvintes, né? O cara deve fazer assim, olha lá, que vulgar. Que vergonha. Eu tenho vergonha, eu que digo. Vulgaridade. Como é que pode uma mulher? Eu vou lá conversar com ela. Vou dizer algumas coisas. Vou pegar o telefone dela pra ajudar ela. Eu concordo com o Diego, porque eu acho que essa ajudar, né? Davi é gol contra. Tem que ajudar, tem que fazer que nem o Piange. Ela não tá possessa contigo, se tu tá olhando. Ainda. Ela tá possessa com a mulher por causa da própria mulher, que ela tá em defesa da mulher, entendeu? E aquilo ali é uma coisa apelativa, vai denegrir a imagem da mulher, tá botando a mulher pra baixo. Isso, tá esse discurso. Tá cagando e andando pra ti, entendeu? Ela tá pouco se lixando se tu tá olhando não, se tu tá desejando, porque na cabeça dela aquilo é uma vulgar que nem merece. Por exemplo, se tu tá dizendo assim que vulgar. Não, mas aí ela vai ficar desconfiada. Apelativo. Como tu achou, por quê? É, e tem outra coisa. Tu é um cara que gosta de forma, não sai calado. Não tem saída. Não tem saída. Não tem que falar, porque tem que ignorar. Eu também acho. Ignorar. Mas daí como é que tu vai olhar se tu não falar? Bom, aí não é mais comigo. E aí tu vai ter que resolver a tua situação. Também. Se é olhar. Há homens. Não pode olhar. Ah, mas tu já tá querendo. Há homens que olham para toda e qualquer mulher que não passa. Ah. Em Porto Alegre? Também. Pá. Há homens que olham para todas as mulheres. Isso é chocante. Isso é chocante. Isso é. Chega a ser. E outra, há homens que olham para mulheres acompanhados de sua própria mulher. O Porã estaria falando agora sobre isso. É, o Porã. Tem que olhar, ele diria. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. E você, mulher, vai aprender a dividir. É, o Porã fala isso, né? Que a mulher vai aprender a dividir, né? É isso aí. Por exemplo, tu tá na praia, certo? Ali na praia, sentado. O que acontece na praia? Na praia as pessoas vão com roupas mini, né? É. As mulheres estão seminuas. Né, é? Então passa uma mulher realmente atraente por ti. Tu não pode olhar, porque tu tá com a tua ilustríssima aí do lado. Mas Davi, desculpa não pode dizer. Não, mulher não é hipocrisia do que nós falamos. Não é hipocrisia, mas vem cá, tu vai olhar por quê, tia? Porque é bonito. Por isso que eu tô então dizendo. Então vai lá conversar com ela. Então tu não pode vai olhar. Lá? Não, tu não pode olhar. Não, mas só é botar os olhos a pastar, como dizia um amigo meu. Tá, então vamos combinar o seguinte: tu faz isso e a mulher também pode olhar o cara bonito. Pode, mas acha que elas não olham, rapaz? Tu vê ela olhar? Sim! Ah, bom! O salva-vida da praia é a fantasia de todas as mulheres. O que eu tô dizendo. Aí, não, peraí. Acham graça ainda, olha lá! Bem tanquinha a barriga dele. Mas a mulher tem um talento pra olhar que a gente acha que ela não tá olhando. Ela sabe guardar pra si a admiração que ela tem por determinados homens que passam perto dela. E outra, quando tu disser o que tá olhando pra aquele cara, ela vai dizer, tá louca, eu vou estar olhando pra cara o quê? Sim. E aí tu engole essa mentira. No entanto, inverte a situação quando ela diz, o que tá olhando pra aquela mulher? Tu vai dizer, eu não tô olhando, tu tomou uma biaba, Glória. E aí, isso vai ao encontro que nós falávamos. Há 50 anos elas apanhavam. Elas tinham sorte. Há 50 anos atrás, se a gente não chegasse bêbado em casa e batesse nela. Era sorte dela. Agora vê como mudou. 50 aninhos. Até minha mulher sobra, eu apanho dela. Isso não é hipocrisia. Porque imagina se cada um resolveu falar o que tá pensando, o que tá imaginando. Enriquecer, né? Pois é. Se quebrar pau, isso não é hipocrisia, é convívio. É uma coisa séria. É necessário? Um pouco de hipocrisia. Vamos lá. O que eu ia falar? Eu ia falar outro troço desse aí. Não precisa falar mais nada. Fiquei nervoso. Chega a estar nervoso aqui agora. Ela vai lá na festa hoje? Quem, cara? A minha mulher? É. Vai? Ela não é colega? Pergunta pra ela. Não é nossa colega? Mais isso ainda. Por quê, cara? Tu não quer que ela vá? Não, mais isso ainda, a mulher acompanhar. Olha, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, uma boa entrega de presentes. Por que tu tá entrando em férias? Você não vai participar do presente? Não participou, Pinho? Não, fiquei de fora. Fiquei de fora das fotos, Pinho. Eu fico de fora. Vai ser difícil eu conseguir os amigos do Pipo o jogo, hein? Não, tu vê. Pangers, pensa comigo. Tu pode fazer o primeiro jogo que é os amigos secretos do Pi. Mas nem amigo secreto eu tenho, cara. Eu fiquei de fora do amigo secreto. Por que tu ficou de fora do amigo secreto, tio? Mas tá bem. Tá bem, era isso então de destaques comentados do Clique RBS, 6h22. Tínhamos ainda mais alguns minutos pra debater sobre essa questão, mas vamos passar pro Girimum aqui, não, que já tá aqui, tá tempo. Nervoso? Tá nervoso, né, Girimum? Não, cara. Não? Tá tranquilo? Legal, tá tranquilão? Então manda bala aí, brilha muito, Girimum, brilha muito! Fatos do dia! Fatos do dia, no Pretinho Básico, hoje com Girimum. E aí, beleza, Girimum? Cara, tudo pronto lá, hein? Tudo certo, hein? Na baia lá, tudo beleza. Bacana, vamos pintar lá. Vou levar minha sunga, hein, Girimum? Não dá, meu. Por que não? Cara, tu não vai te jogar na piscina, né? Por que não? Cara, lá o... Hã? O guri toma banho lá, meu. Sim, mas não posso tomar junto? Claro que não, né, cara? Quem é que toma banho lá? Ah, o guri? Não, é tu, cara. É o Arthur, cara. Não. Vamos pros flatos. Fica na tua. Não são os flatos, são os flatos, é. 8 e 7. Olha aí, bicho! Aí, galera! Olha aí, 8 e 7. Hoje, tava ligado. Eu vi, bicho, foi no susto, bicho. Olha aí, Roger Flores joga futevôlei na praia, bicho. E a Débora Seco, cara. 8 e 7. A Débora Seco tava no mar. A Débora Seco, meu. Ela tá fazendo alguma coisa. Vocês viram o cartaz que a tá torcida dormindo, do Cruzeiro, meu, colocou no jogo, no, acho que foi um jogo contra o Atlético, um jogo antes, sobre o Roger, que foi tirado pela polícia? Não vi, meu. Manda assim, é. Roger, se tu tem capacidade pra ter relações com a Débora Seco, tu bem que pode fazer um golzinho nessa. 11h45, Marcelo Novaes curte praia com o filho no Rio. Pô, que bonito, pai e filho na praia. Eu, né, gosto, bonito, do Marcelo Novaes. Adoro, acho que aquela legal novela que ele fazia par romântico com a Babalu. Ele já tá mais pra Marcelo Novelhos, né, cara? Porque Novaes já não é. Ah, legal, não faz assim, legal, mano. Legal, legal, legal. Falando em novalha, novelha, 14h12, Suzana Vieira se diverte. Maravilhosa. Arrumando árvore de Natal. Opa. Muito bonita, maravilhosa. A árvore de Natal é um símbolo fálico antigo dos antigos egípcios. Meu construíam Deus. Devido a como é que se diz? É, coisa pra reprodução. Reprodução, como é que é? Um símbolo de reprodução. O fogo, ah, é o quê? Fecundidade. Meia, fecundidade. Adoro, exatamente, pendurar as bolas no Natal. Adoro, pego as bolas e penduro. Ai, meu Deus do céu. Piadinha. Vai, Gerimon. Sentido, zorra total. Vai, Gerimon. Vamos lá, e agora, meu? Já, já, não me deram mais nada, ó, cara. Ah, estão querendo me limar do programa. Ah, não, não, não faz assim. Cara, agora a questão de... Então vai lá preparar a carne lá. Cara, já tá lá. O conto tá lá, meu. 20 nada mais, nada mais. 29 minutos atrás. 29 atrás. Então era 5. Pô, era né? Conta negativa, era 4 minutos pra 6. 4 pra 6, nada mais do que isso. Pô, faz horas, hein, meu? Cara, não te mete. Meia hora. Isso não interessa. Quase. 4 minutos atrás, antes. Não, não, peraí um pouquinho. 20 minutos atrás. 29. Ah, 29, cara, então eu falei 29. Tá, desculpa. 17h56. Era 17h56, claro, né, isso. Meu? Faz as contas. Rihanna. Quem? Rihanna. Rihanna. Ah, Rihanna. Discute com fã pelo Twitter. Ah, ah, para, feio, é mesmo? Cara. Que feio discutir com fã por Twitter, baixaria. Rihanna. É, né? Nunca fez isso, né? Eu nunca. Foi o cara que mais faz isso. Eu? Isso, eu não. Eu já vi tu mandando ouvinte pastar, mano. Pastar não. Publicamente. Nunca fiz, pô, isso. Megrama. Pastar não. É. Cara, isso não, não faz parte do meu vocabulário mandar ouvinte pastar. O que tu fala assim? Cara, não, não, não rola isso, cara. Deu, deu, Maurício me deu pouca coisa hoje. Ô, Girimum. Não, não quero saber, cara. Tá, tá liberado, Girimum, pode, ah, ir. Não, não. Tá, mas e aí? Vou, pode, ficar, ir, Girimum. Pega aqui uma, ah, batata chips aqui, cara. Cara, na boquinha do Pedro. Na boquinha do Pedro. Vai, Anônimo. E aí, Anônimo? Olá! Olá! Aqui, Antônimos Gourmet, sempre com você e hoje... O que é que tem hoje, Antônio? Uma receitinha de Natal! Opa! Ah, cuidado, chegou pra a hora. Queimar o pescoço, né, Antônimos? Queimou um tirinho, queima, de paintball aqui. Ah, no para, tio. É o óleo respingou na panela. É o paintball! Olha aqui, então, o mexidinho de ovo do Antônimo! Para, mexidinho. Não, é ovo. Ovos mexidos. Não, é mexidos de ovo. É mexido de ovo. É pra quem gosta de mexer os ovos no Natal agora. Então vamos lá, os ingredientes. 400 gramas de açúcar. Pra que tanto açúcar? Porque tem que ter pra adocicar o mel da parabólica. 125 gramas de amêndoa pelada. Ah, pelada. Tem que ser pelada. Tem umas peladas. Tu gosta de uma amêndoa pelada? Eu gosto, prefiro mais pelada. E rala, tem que ralar. Mas rale ela grosseiramente. Tu gosta de ralar amêndoa? Eu gosto. Como é que é o amanda pelada ali? Amêndoa. Vamos me amendoar a pelada e ralada grosseiramente. Depois grosseiramente. Grosseiramente. Eu gosto de ralar grosseiramente minhas amêndoas. Pelada. Ah, bom, agora sim. 80 gramas de uva passa. Uva, tudo na vida passa, passa, né? Até a uva. Epa. É. Essa é nova, né, Antônio? Essa é nova. Um pau de canela. Pau de canela. Quem gosta de pau de canela com a pelada ali vai bem. Metade. E aí depois colher de sopa de manteiga, 100 gramas de miolo de pão cacete. O ovo não vai, né? Ah, mas ovo não pão vai. Canela, ah, pão cacete. Barra. Ele criou ovos mexidos sem ovo. Ele não, criou não, ovo. E agora aqui, ó, 12 gemas. Ah, agora. Que é a parte amarela. E as claras faz o quê? As claras tu enfia junto com a pelada lá, com a amêndoa. Mas separa de canto. E depois um cálice de vinho de porco, um pouquinho mais. Dois. Três. Não. Três. Uma garrafinha. Garrafinha. Bota uma garrafinha em casa do porco. E aí o seguinte, ó, modo de preparo. Tranca a mulher na cozinha com todos os ingredientes, pega a garrafa de vinho do Porto, liga a TV e mais ou menos meia hora tá pronto. Feito! E aí tu come e mexe os ovos depois. Como é que fica? Fica uma merda. Fica uma merda. E o cara foi no médico Dejair, né? É. Chegou lá, ô doutor Dejair, às vezes uma pessoa acaba de me contar alguma coisa, eu logo esqueço, tenho uma memória muito curta. Desde quando o senhor sente isso? Isso o quê? Não deu certo. Não deu certo. Deu certo. Tem que dizer. Participação especial. Participação especial. Isso me lembrou aquele velhinho de 92 anos vindo, tava num bar legal, bem frequentado no bar, aí de repente uma turma boa. Hein? Uma turma boa. Aí vê de longe uma loirinha maravilhosa sentada no balcão do bar. Só que o velhinho já tá naquela situação. Eu vou primeiro contar a piada, depois vou falar uma coisa pra vocês. Belinho tá naquela situação onde nos encontramos Davi Coimbra, Pi, eu, KG, Neto, Maurício Amaral ainda não, não tem 40 ainda, né, Amaral? Não, tá. Tá com 39? 8. 38. Então daqui a pouco eu falo. Mas o velhinho de 92 anos se encantou pela tal loirinha lá do balcão. Opa. Se aproxima dela e pergunta, 92 anos o velhinho. Ai. Nada mais. Oi, bebê. Por acaso eu venho aqui sempre? Tadinho, perfeito. Boa, piada. É uma mulher com sensibilidade. Essa guria dá risada. Levou a alegria. Agora, Davi, o que eu ia comentar é... O que fez com ela, ninguém sabe. Não, não, ninguém sabe, ninguém viu. Interessa. Nem ele vai saber. Nós estamos naquela fase da vida do homem, Davi, Pi, queridos ouvintes que estão nessa fase entre os 40 e os 50. É que as mulheres não olham mais pra nós. Não, tudo acabou. Claro que não. As mulheres não se interessam mais por nós, não tudo olham acabou. Mais pra nós, não dão mole mais pra nós. Tudo acabou. Até eu fazer 40... É mais vocês dando mole pra elas. Até eu fazer 40 rolar. A verdade é que nós estamos facinho no mercado, mas tá pior. Não, eu não tô facinho, porque a gente tá casado, nem tu tá facinho, né, mano? Força. Nós estamos casados, então, mas acabou. Ainda assim, até os 40, mesmo casado, a mulherada ainda olhava. Opa. Tá, mas depois não dos 40 olha não olha mais. Ah, agora é só tio pra cá, tio. Tio pra cá, tio pra lá. O que vou fazer, né? Tio, agora tio. Tio. Agora já era, mano. É terrível. É uma deprê. A vida serve, depois dos 40, né, meu? Mas deprê. Se serve de consolo pra vocês, eu tenho 31 e as meninas não olham pra mim também. Também não olham. A apatia é por outro motivo. Não precisa ficar triste, entendeu? Eu tenho. Não precisa mesmo, não precisa mesmo. Tu sabe que eu. Um homem, eu já tenho. Um homem se acostuma facilmente à rejeição, porque é treinado nisso. Certo? Isso, é verdade. Agora, uma mulher bonita, realmente bonita, eu sempre fico pensando nisso, porque ela vai, inevitavelmente, vai chegar no momento. Cair. Né, o Império Romano caiu. Eu li uma entrevista da Jane Fonda, que foi uma das mulheres mais lindas. E aí o cara, o repórter, dizendo, não, mas a senhora tá bem, né? Pra sua idade, já tem, sei lá, 70 e tantos anos e tal. E aí chegou e disse, não, eu sei o que é o olhar de desejo de um homem. Já ela disse, eu sei o que significa o olhar de desejo de um homem e esse tipo de olhar eu não tenho mais. Não tem mais. Pá. Tá certo. Eu vou te dizer mais, assim, ó, a mulher recebe esse tipo de olhar até uns 49 anos, 50 anos. Fala pro tio. Não, tem mulher, tem, pô, olha, tem mulher que, de 50 anos que são muito bonitas. A Luísa Brunet, pra mim, é o top. Olha aí a outra atriz que participou do Saia Justa ali, a Maitê Proença. Mas a Maitê Proença tá dando uma carunchada. Não, essa que tá na novela, Cristiane Torlone. Poxa, eu não tá bem, quatro, de rock, é bebê. Tá bem. Me agrada. Tá bem, pois é. É a vida, né, amigos? O Pianjas, que é um guri, se solteiro fosse, certamente estaria com a Cristiane Torlone hoje. Bebendo, provavelmente já tinha morrido. Ó, faltam apenas 2 dias pra terminar as inscrições do concurso Paredão Pretinho. Boa, Amaral! Cerca de 100 bandas. Explica pra nós o que é, Amaral. O Paredão Pretinho é o seguinte, a sua banda vai tocar no palco pretinho do Planeta Atlântico. Santa Catarina. Mas cerca de 100 bandas catarinenses já estão na disputa pra brilhar no Planeta Atlântico no palco pretinho. A sua banda não pode ficar de fora dessa. Você tem que mandar 2 músicas, uma própria e uma cover em formato MP3 pro site paredãopretinho.com.br. Repite! paredãopretinho.com.br. Manda 2 músicas da tua banda, uma própria e um cover. As audições começam na próxima semana e a banda escolhida vai tocar no palco pretinho no Planeta Atlântida Santa Catarina. Olha que demais, demais, hein, cara? O palco pretinho demais. Convida de Santa Catarina, vai ter banda com eleita pela audiência aí. Exatamente, então muito participe. Bom. paredãopretinho.com.br. 27 minutos para 7, obrigado pela audiência aqui no Pretinho. Solicito a ajuda de vocês pra tentar arrumar uma galera pra trabalhar em Floripa agora no verão. Tá difícil por aqui, tô montando um delivery de lanches e preciso de chefe de cozinha para gerenciar e fiscalizar todos os processos de produção dos lanches. Pago R$ 1.600 por mês. Auxiliar de cozinha, auxiliar em todas as tarefas, inclusive na limpeza e higiene do local. Pago R$ 800 por mês. Caixa expedição, controlar saída dos lanches e recebimento de pedidos no site e telefone. Necessita conhecimento de informática. R$ 1.000 é o salário. Se houver algum interessado de fora de Floripa, conversamos e fizemos um bem bolado para a pessoa se mudar para Floripa e vir trabalhar comigo. Boa, interessados, enviar currículo no e-mail cozinheirofloripa@bol.com.br, tá? Tá bom. Bacana, né, cara? Oferecendo emprego pro verão, hein, Floripa? Vou te ver, hein, cara? Que beleza. Pleno emprego, isso aí, velho. Isso aí. Vendo F250 XLT 4x4 ano 2007. Mas credo. É o último modelo com faróis novos e motor de 203 cavalos. É muito forte, completona, Deus turbinada. Deus. Mas credo. Fones malditos, fones malditos. Carroceria de 8 pés, lona marítima, protetor de caçamba, prata, som com MP3, vidros elétricos, trava no controle, ar-condicionado, porta-copos, trava nas portas, observação. Faço todas as revisões na concessionária. Bonito. Então você compra essa F, é uma Ford 250 XLT, por R$ 75.000. Interessados, o cara manda a foto. É JF Gesso. jfgesso@hotmail.com. Carregava gesso, é a verdade. É gesso cotonado. Mas tranquilo, é só lavar que tá lindo. É só lavar que gesso cotonado sai com água. Sai. Qual é o número do gesso ideal, Brasil? É, se for o 8 não sai, mas se for o J sai. O 8 é o problema. O 8 é ideal, é lavar onde? Na Lagoa do Peri? Exatamente. E aí, Almizinho? Ô, querido, tô lançando o relógio. Tá lendo a Exame, Almir? Não, tô lendo a Veja. Ah, Veja, tá. Tô lendo a Veja aqui hoje, que é uma matéria muito interessante, a favor do PT. o relógio de pulso da Almirquet, né? Ah. Relógio de pulso a gás. A gás. É melhor, o a gás ele não... Pô, que demais, é ecológico, Almir. Relógio ecológico, ele não atrasa, né? E a gás botijão de gás. E tu carrega ele em casa. Ou tu carrega o botijão junto? Ah, não. Carrega o botijão, exatamente. Aí não dá. 13 quilos? Aí tu vira uma bomba relógio, né, Almir? Não dá. Não vira uma bomba relógio, não. Aí não dá. Bem a proposta. Um relógio a base de gás. Daí tem a versão econômica, que é o botijão e a pulseira, liquinho, né? Liquinho. Com a... né, o negócio, o lacre azul. É, versão luxo. Carrinho com uma rodinha. Ah, mas com rodinha. Ah, mas daí tu vai carregando o carrinho, tranquilo. Vê as horas. Certo. E a super luxo, que o carrinho é motorizado. Olha. Vai botijando teu ladinho. Demais. Vai andando contigo. Sempre. Motor elétrico. Sempre com botijãozinho. Exato, o carrinho vai elétrico. E o motor é elétrico. Porque às vezes o carrinho se vai, embora o cara tem que sair correndo atrás. Eu comprei esse relógio. Pra não perder a hora, né? Eu comprei esse relógio, não, e na ladeira. E aí ele saiu, foi embora o carrinho, eu correndo atrás. Você foi? Perder a hora, querido? Aí tu não perde a hora. Terrível, Mas perdeu o carrinho, né? É, do carrinho, mas não perde a hora. Não, e tu cai, o carrinho te arrasta pela rua. O Júlio da Cavalhada que mandou pra Muito bom, Júlio. Show de bola. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigadão pela audiência. Bora, uma senhora de idade. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 15 minutos para 7. 7 da tarde de segunda-feira. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big. Da Mileira Moda está nas ruas. Estávamos aqui agora falando, só para não ficar perdido no ar, estávamos falando de ouvintes do programa, que nós temos aqui uma gama infinita, especialmente na faixa etária. Nós temos pessoas com 5, 6, 7 anos que nos escutam e temos lá na outra ponta pessoas com quase 90 anos que também nos escutam. Isso é demais, né, Todas cara? As faixas etárias e até... E sociais. Isso, isso. Exatamente. Demais, cara. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba que nós não fazemos a menor discriminação. Nós não temos nenhum problema em trabalhar para uma classe menos abastada ou para uma classe mais abastada. É ou não é? Muito bom. Humor universal. Humor é universal, a boa vontade é universal. Nós estamos aqui para entreter e descontribuir a nossa audiência. A rádio foi universal um dia. Teve a rádio universal. É verdade. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda bala, doutor Alceu. Doutor Peter, o Barcelona já tá no Japão, doutor Peter. E vai querer comer peixe lá no que Japão, tranqueira, né? Tranqueira pro Fossati, hein? O Barcelona comer peixe no Japão. Imagina, será que sai um azebaço com a comida japonesa? Não sei, entendeu. Como é que é, doutor Alceu? O Barcelona quer comer peixe no Japão. Ah, o Santos, claro, doutor Alceu. Passei a tarde inteira pensando nisso. Oh, doutor Alceu, não me lembrei. Mas não dá menor atenção pra mim. É que o Feta tava pensando no Fossati. Só muita não gosta gente mais entendeu. De mim, só porque eu sou negão. Qual é o símbolo do Santos? É o peixe! Na verdade é uma baleia, uma né? Vai ser quarta-feira o Santos e quinta-feira o Barcelona, doutor Pedro. Certo, doutor Alceu. E domingo quem ganhar, né? Domingo quem ganhar se pega, né? Deus o livre! Que beleza, o senhor tá torcendo pra quem, doutor Alceu? Pro Barcelona. Pro Barcelona, imagino. Eu acho que é bom. Eu também tô torcendo pro Barcelona. Por que eu vou torcer pro Santos? Por quê, né, doutor Alceu? Eu também tô torcendo pro Santos. Muito, cara. Claro que sim. E tu, Davi? É gigante, Golias contra Davi. Tá bom, vou torcer pro Santos. Tá, eu também então, vou torcer pro Santos. Todo mundo torcendo pro Santos. Doutor Peter, o Grêmio vai vender o Adilson, doutor Peter. Ah, não brinca. É vai pra Ucrânia, coitado. Pra Ucrânia, cara. É bom a Ucrânia. Mas tem muita gente. Se bem que tem, né, soube que ótimo. Se bem que tem na Ucrânia. Agora tá, aqui tá mais 33, lá tá menos 33. Pô, mas vai se dar bem o Adilson. Lá na Ucrânia tem um grupo de... de Femen, tá? Que são as mulheres que protestam nuas, são loiras... Não bonitas. Fala isso, vai complicar o noivado, não, guri. Não, e elas protestam, elas protestam contra diversos mandos, etc, etc, etc. É mais pra cá, vai pra cá. Né? E eu acho, inclusive, esse tipo de protesto deveria ser adotado aqui no Brasil. Instituído, né? universalmente. É, né? Tem muita coisa errada acontecendo. Que no Morro Santa Teresa as pessoas se viram. Meu Avaí comprou o Renato, doutor Peter. Qual Renato? O Renato, campeão da Série C, pelo Joinville. Ah, o Renato Joinville. Tá no Avaí agora. O Avaí remontando seu time pra temporada 2012 na Série B, né? Infelizmente. Mas já tá certo o negócio do Adilson, é especulação por enquanto? O Pelaipe confirmou a oferta, doutor Pia. Então ele vai fazer o jogo de despedida comigo, dia 21. Qual é o valor, doutor Alceu? Que vai o Adilson? Lelo, é. Aí, cara. Só um momentinho, doutor Peter. Vou mostrar aqui pro doutor Alceu a foto da Ina Shevchenko. Olha aí, doutor Alceu. Shevchenko. Doutor Davi, há quanto tempo não vejo uma mulher assim, doutor? Deus do livre! Uma gringa dessa lá em casa, doutor Peter. É mesmo, doutor? Matrebo. Eita, que dureza, 25 milhões de dólares. Não, beleza. Esse é o preço do Mário Fernandes. Não tem aqui o preço, Adilson. Tá bem, então vamos aguardar. Mas vamos o alemão esperar. Vale muito. Era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. 13 minutos para 7. Obrigado pela sua audiência. O sujeito chegou naquela cidadezinha e ficou sabendo que o Zé tava querendo vender o Zé Josias tava querendo vender um burrico. Achando o bichinho muito simpático, ele apertou. Ô, Josias, como é que é o nome do teu burrico? Eu não sei, não. Sei, não. Como não sabe, o bicho não é teu? Sim. Eu não sei qual é que é o nome dele. Eu chamo ele de Zeca. Tá, mas vem cá, cara. É isso mesmo, piada? É a lógica do caipira. É isso. Né, cara? Não sei o nome dele, não. Eu chamo ele de Zeca. A lógica do caipira. Tá bom. Vamos por aqui, Pia. Português, Cristiano Manuel do Caipira. Hoje. Cristiano Manualdo entrou numa livraria, foi direto na seção de livros de autoajuda. Ali encontrou um livro, agradou o livro. Título do livro: Resolva Todos os Seus Problemas. Bah, bem, baita livro. Na hora procurou o balconista. Ora, meu caro rapaz, pode me atender aqui, me tirar uma dúvida. E este livro com este título dizendo Resolva Todos os Seus Problemas, resolve mesmo todos os meus problemas... Aí o balconista, olha, eu acredito que todos não necessariamente, digamos que resolva metade dos seus problemas. Ora, pois, então vê dois. Acabou bem na hora. Bem na hora da trilha, né, cara? Mandar um abraço pro nosso ouvinte, Mário Godoy, tá nos ouvindo neste momento no Trenzurb. Ô, Godoy! Fazendo a viagem aí de volta pra casa ou pro trabalho, enfim, pra aula, não sei o que, que tá acontecendo, que livro... mas o Godoy tá nos ouvindo. Abraço, Godoy. Como conquistar mulheres? Certo. Auto ajuda. Auto de automóvel. Auto ajuda e muito. E muito. É, depende do auto. Tem autos que correm com as mulheres. A Belina também. Não pega ninguém. A Belina não pega ninguém. Não pega ninguém. Ah, eu tive. Só atropela. Uma vez que não pegava ninguém, cara. É coisa triste. Pega só uma zerinha. Cheguei ao cúmulo de chegar na frente da casa da menina que eu ia sair com ela. De Belina? Não, não era Belina. Era um outro carro lá que eu não vou nem dizer qual é. Aí eu cheguei na frente da casa da moça. Passei a tarde inteira de sábado lavando o carro, pulindo, botando lá silicone nas rodas, cheirinho, não sei o quê. Cara, né? E ligava a sinaleira, só acendia os laranjinha do lado, aqui assim. Ligava o farolete de milha com os laranjinha do lado. Uma magalice total. Cheguei na frente, estacionei em cima da calçada da casa da mina. Pam, bati. Ô, desce aí, tô aqui e tal. Ela desceu, olhou o carro, falou: ah, sabe o que que é? Vai dar pra eu sair hoje. Mas como que não? O que aconteceu? Tava tudo combinado. E ela fala: ah, pois é, tu veio. Eu olhava pro meu carro. Tá brincando, cara? Ah, tu veio e tal. Eu, puta. Era um Clio? Pena, né? Não era, cara. Não era. Naquela época nem existia esse carro ainda, já. Aí ela cria um traumatizado, não sabe por quê, né? Exato. É. Aí nasce os caras que vão roubar depois, não sabe por quê. Não faz assim. Não, depois o cara. Bom, enfim. É. Eu tenho aqui. Fala, Semana. Frases de Natal. Boa, Semana. Eu achei que só essa frase que eu achei. Hã? Homossexuais. Ah, as frases são homossexuais. Tu, bem de fresquinho assim. Mas não. O Semana. Você queria o Papai Noel, né, o Semana? É, mas. Tem o saco de brinquedo, né? Você é bom. De nada adianta o Cristo nascer mil vezes em Belém se ele não nascer no seu coração também. Muito bom. Muito ele bom. Rima. Belém também, muito bom, Semana. Muito bonitinho, muito bonitinho. O Natal não é um período e nem uma estação. É um estado de espírito. Ah, que bonito. Que é isso, Semana? Eu não sei. Tá bonito. Frases edificantes. Claro, de Natal. Vai, Juba, aqui, ó. Quando um adulto entende o verdadeiro significado tá feliz. Do Natal, seu coração se abre. Sua alma e seu espírito crescem. Olha que bonito. Que bonito. E o peru, né? Ah, o peru cresce também. Que lindo dia. Que e linda última, noite. Eu tô emocionado, Que noite. E a última é aqui, ó. Entender o verdadeiro significado do Natal é vivenciar o nascimento do Salvador. Olha o Semana, olha pra mim. Tá muito emocionado. O Semana, tu bebeu? Tá muito emocionado. Vai. Não, tá emocionado, Semana. Entendeu o verdadeiro significado do Natal? Vivenciar o nascimento do Salvador. De nossa vida. É isso aí, cara. Bonito. É só pra quem mora na Bahia, isso. Significado do Salvador todos os dias. Todo mundo se emocionou contigo. Davi tá chorando, né? Tô chorando. Tu já pensou em participar nas ceias na casa das pessoas? Proferir palavras bonitas como essa? Podia fazer esse programa, você vai ganhar dinheiro, uma grana, hein, cara? Ó, de hoje até o Natal tem uns 15 dias. Imagina, cada dia tu cobra 100 pila, cara. 100 pila. Tu imagina o que vai chegar de frifrase a partir de agora, pro Pretinho. Eu vou guardar até esse papel, então. Aqui. Muito bonito isso. Muito bom, Semana. Vou guardar no meu coração esse papel. Para isso, guarda aí. Não, mas aí não é o coração, Semana, é o bolso da calça. Sabe o que... Vamos ver, Marcola. Sabe o que chegou no Big? Não. O iPad 2. Tá brincando. Tá lá no Big o que... Sabe o que é o menor disso tudo? Hã? É o menor preço que tá no Big. Caraca, mano. Adquira meu sonho de consumo o seu iPad 2 com o menor preço e a melhor condição de pagamento. Presta atenção. Tô iPad 2 no Big por R$1.649. Não. É o 1, cara. R$1.649. Não, é o 1. Você pode pagar em 12 vezes sem juros. Comigo. Tá de brincadeira. No Hipercard. Tá esperando o quê pra correr pro Big e comprar o seu iPad 2? Eu vou agora, depois do programa. Big é menor preço. R$1.649. É parcela? Não, é a vistão. Ou 12 vezes. Tá, mas daí é o iPad de 2 GB. Não, iPad 2 tá no Big. Não, é o iPad de 2 GB. 140 mil aplicativos disponíveis na App Store. Deus. Pode enviar. Inclusive o aplicativo assiste da Atlântida. Do YouTube. Claro. Não, e outra. Hoje tu pode. Ouve Atlântida no iPad. Pode no iPad, mano. Ver TV. Qualquer canal tu pode assistir no iPad. O 12 também, doutor Pedro? O 12 não. O 12 não. O 12 não. Felizmente. E a Rede Record? Também não sei esse daí. Eu tenho uma notícia de última hora. Qual é a notícia, Marcelo? Igreja da Filipina envia fiéis para site pornô por engano. Ei. A Igreja Católica da Filipina enviou seus fiéis para um site pornográfico ao se equivocar com o link que teoricamente seria para acompanhar ao vivo a cerimônia de posse do novo arcebispo de Manila. Meu Deus. Seu portal na internet, Arquidiocese, anunciou segunda-feira que poderiam acompanhar a nomeação do arcebispo pelo tvmaria.com. Ai. Na verdade era tvmaria.net. tvmaria.com é um site pornô. Pornô, pode acessar aí. Mudou agora. Não, não, né? Pode, daqui da empresa não pode acessar. Acessa ali, ó, vai dar tu o que mudou, Web Auscher. Nossa, agora é XXX, né? Web Auscher. Não Web é Auscher. Mais, o site pornô não é mais ponto .com mais. É ponto .xxx. Mais de 80% dos 94 milhões de filipinos são católicos. Ah, lá nas Filipinas. E acessaram um site pornográfico pela segunda vez. Olha as imagens. Um homem casado sempre, né? Olha as imagens ali. Olha, olha. Pra isso que existe a internet, né, meu? Quem aqui no campo fica feliz quando a família toda sai e fica sozinha em casa? Primeira coisa que sai correndo. Computador. www.olha.com.br. Vê as notícias, né? Vai daí, Davi. Bom dia, Pebé. Só um pouquinho, Davi. Desculpa, Cid. Opa. Boa noite. Boa noite, Cid. Tudo bem contigo? Eu estou bem. Fica aí por enquanto. Daqui a pouquinho te chamo, tá, Cid? Eu estou aguardando. Obrigado. Vai, Davi. Conhece o Cid, Davi? É, sim, amor. Conhece o Davi, Cid? Somos amigos, né? O Cid. Davi é... Nós fomos até lá no, naquele X lá em Canoas, lá, aquela vez. Moita. X do sítio. Você fez cirurgia de... sexo, não é você? Não, sou eu. Que absurdo, cara. Ah, é um absurdo. Abraço pra galera do X do sítio, em Canoas, ali pertinho da Uber. Como é que é o nome daquele X que a gente foi lá, O X que nós fomos? É, lá em Canoas, lá. O X do Jacó. Isso, é. Nós fomos lá. O Jacó, pai da Neuza. O pai da Neuza. Profeta. Ah, o Jacó é pai da Neuza? Da Neuza, uma gatinha. Uma menina. Uma gatinha com o nome de Neuza é brava. Neuza. Mas pode continuar no programa. Peço que esse mês seja encaminhado ao Davi. E foi. Já foi. Seguinte, vivo um momento bom na minha vida. Diria que é o meu melhor momento. Que bom. Tenho 25 anos, tenho um bom trabalho, estudo numa boa faculdade, malho todos os dias e o melhor de tudo, sou solteiro. Ah, moleque! Que fase, hein, meu? Só que acontece que há uns 5 meses conheci uma menina simples, humilde, morena, cor de cuia, cabelos negros. Cor de quê? Cor de cuia. Cuia. Cuia, claro. Morena. Cabelos negros e com um sorriso capaz de apaixonar qualquer ser humano. Foi o que me aconteceu. Me apaixonei, larguei todas as outras mulheres, e havia muitas, para ficar com ela. Boa! Consegui. Namoramos por 1 mês. Foi quando, num certo dia, ela veio me pedir para terminarmos o namoro. Não! E talvez mantermos uma amizade colorida. Ah, olha aí o que elas fazem. Nos encontramos apenas para fins de... Olha o que ele bota aqui, prazeres máximos. Ah, então ainda tem história. Não sei porque tá te queixando, meu. Mas acontece que não estou 100% feliz. Eu queria essa mulher para mim, de verdade. Queria incomodação. É. Como minha namorada, palestra, companheira, mulher. É burro! Não quero mais a minha vida de... E aí ele bota entre aspas, piranhão. Piranhão. E aí ele bota, Davi, tu que é a cabeça do programa, o que faço? Fetter, tu que é o coração do programa, o que faço? Piangers, tu que é a cabeça de baixo do programa, o que faço? O Potter é a cabeça de baixo, né? E ele botou uma foto pro Maurício da Morena e disse que não aceita menos 6,5. Como é o nome do nosso amigo? É... Índio de Cachoeira. Só um pouquinho, Índio, já te atendo. Nossa, amigo. E aí, Índio, pelo shortinho vai um 6,5. 6,5? É, mas pelo shortinho, lembramos que Cléo Pires é qual nota? 6,5. É gorduchinha, baixinha, gorduchinha. Cléo Pires. E fuma um Malboro vermelho. Não é gordo. 7 horas. É, agora sim. Em Brasília. Deixa eu chamar o Cid Moreira. Cid! Boa noite. Ficou pra amanhã, tá, Cid? Como? O quê? Obrigado, querido. Desculpa aí, mas amanhã a gente faz. Agora, infelizmente, acabou. Vem aí a Voz do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Cid Moreira, não fica chateado. Tristeço. Voltaremos amanhã, 1 da tarde, até que viemos com o Sicredi, Telefonia Big, Daniel. Obrigado pela audiência. Boa noite de segunda. Tchau.